Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Está a arte ao serviço da indústria ou, pelo contrário, é a indústria que deve estar ao serviço da arte? Parte 1. Drunkenness. We are on the edge. You hear that Tinky and Swamp Thing and Bella and Rosie and Cinderella? We are on the edge. We are on the edge of victory. Hey, Jitterbug, Pee-wee, Tweety Bird, Sissy, Ella Mae, Constance, we are on the edge. After all that dope and dancing and drunkenness, after all them church dinners and church trips and women's days and men's days, and the choir singing in the background. Yeah, we are on the edge of victory. All them sit-ins and daughters graduating from black colleges, only to return to the projects to gather the family out. We are on the edge of victory. Hope over the color line, dripping in blood from the rat race, from doing time, from doing plantation time, from the blue-black blood stain on the flag of liberty. Or is it democracy? We are on the edge of existing in slave chains and prison gangs. On the edge of Mammy's head, fresh from all the sweat from escaping from the sexual advances of Mr. in his master's clock. Escaping from shutting down and closing up, and protecting the displacement between her legs and heart. No longer creating a new slave force. A new workforce under a god, under a sun, under a god, under a sun. We are on the edge of an open fire. A new hell. A funeral line, walking a line, a straight line, broken with his story. His history. A map of ritual brought us here to the edge of ourselves. To the edge of what's to come brand new. Name not spoken. We are on the edge. We are on the edge of victory, and the choir is singing in the background. Yeah, we on the edge. We on the edge of victory. O homem grego, livre, colocando-se a si mesmo no ponto culminante da natureza, pôde criar a arte a partir da sua alegria de ser homem. O cristão, rejeitando-se a si mesmo e à natureza, só podia sacrificar ao seu Deus sobre o altar da renúncia. Não lhe podia apresentar a oferenda da sua criatividade, dos seus atos. Acreditava, pelo contrário, que só poderia obter a graça divina abstendo-se da ousadia de qualquer produção pessoal. A arte, essa, é a mais elevada atividade de um homem que desenvolveu em si a beleza sensível e que é capaz de se achar em uníssono com a natureza e consigo mesmo. Teria podido existir uma prática artística verdadeira numa situação em que a arte não brotava da vida? Não era a expressão da generalidade de uma comunidade consciente de si e livre, mas sim dos potentados que condicionavam o livre desenvolvimento dessa mesma comunidade e que, ao tomarem a criação artística ao seu serviço, eram obrigados a transplantá-la artificialmente de outras paragens. Por certo que não. E, contudo, veremos adiante que a arte, em vez de se libertar destes senhores, apesar de tudo respeitáveis, como eram a igreja mais espiritualizada e os príncipes mais instruídos, acabou por se vender de corpo e alma a um poder bem pior, a indústria. Aliás, um grande número de artistas conceituados que estão longe de pôr em causa o facto de não terem outra ambição que não seja a de satisfazer esses espectadores limitados. E ajuizam bem, porque se o príncipe vai ao teatro depois de um trabalhoso banquete, o banqueiro após laboriosas especulações financeiras e o operário na sequência de um cansativo dia de trabalho, o que procuram há de ser distração, divertimento e convívio em vez de novas preocupações e novas excitações. Trata-se de um raciocínio tão evidentemente legítimo que, por contraposição, só nos resta perguntar se não haveria para tais fins outras possibilidades que não passassem pelo material e pelos factos da produção artística. Ao que nos hão de responder que, se a arte não tivesse tal aplicação, deixaria simplesmente de existir e não voltaria a poder experimentar o contacto direto com a vida pública. Ou seja, que os artistas deixariam de ter de que viver. Nesta perspectiva, toda a situação é lamentável, sem deixar de ser sincera, verdadeira e séria. É a decadência civilizada, a imbecilidade cristã em versão moderna. Sketches from bamboo come to you, come to you, and you can feel the torches of time. Sketches coming from your picture is clear. I knew it by ear. Sketches from bamboo sounds, singing out from far and near. Bamboo sketches all along you know. It's all clear. Touches of time, all in your mind. Sketches coming to you, ringing from far and near, like a bell in your ear now. The picture is clear, you can see, you can hear bamboo sketches all around you now. It's so clear, like a bird that's in your ear. Qual é a finalidade desta espantosa ostentação? Ah, é porque existe de facto mais alguma coisa para além do dinheiro. Uma coisa que, à semelhança do que acontece com os outros prazeres, também se pode obter hoje em dia com dinheiro. A fama. E que fama se pode conseguir na arte pública contemporânea? Fama junto desse mesmo público para quem essa arte é engendrada, e ao qual os sequiosos de fama não chegariam se não soubessem submeter-se à trivialidade das suas expectativas. Tal gente engana-se, portanto, a si mesma e ao público ao fornecer-lhe um produto artístico amalgamado. Por seu lado, o público procede da mesma maneira ao conceder-lhe o respectivo aplauso. Uma mentira recíproca que, contudo, é verdadeiramente digna da grande mentira que constitui a moderna noção de fama, como bem se compreende quando se observa que as paixões mais egoístas se cobrem hoje com esses sedutores disfarces fundamentais que são o patriotismo, a honra, o respeito pela legalidade e assim por diante.